provocam, humilham, prendem, matam você. Enquadrado de virada, levado de quebrada. Segura a onda, cara, que a barra é pesada. No dia seguinte é encontrado jogado no mato, com vários tiros de calibres pesados. Fighter Team Malone, DJ Frey, não joga conversa. E pra registrar também vamos dizer que eles realmente abusam do poder. Somos bocas do rap, você pode crer, pode crer. Abusei! As ruas pra eles são os tribunais. Jogam e põem suas leis e morais. Armam-se com suas proezas, pois não temos liberdades pra falar. É contra a lei, não podemos responder, mas podem nos humilhar. Com raiva nos olhos, disposto a matar este par de bombardeio com perguntas, pra ver se você não cai em contradição. É nessa hora que o filho chora e a mãe não escuta seus gritos. É torturado, espancado e tratado como lixo. Eles me dão nojo, pois se julgam os tais. Eles me dão nojo, pois se julgam os tais. Julgam os tais. Desfilo nas ruas com suas viaturas, levando uma sigla, PTM, que poderia significar pegar, tortura e mata. O nome já os torna temidos. Crianças carentes são exterminadas. Nos grandes centros da cidade, uma bala de calibre forte, sua cabeça o alvo, sem nenhum apelo. Praça da Sé é a trajetória desse pesadelo. Abuso, pesadelo. Abuso de poder. Da lei, essa história se repete todo dia. Todo dia! Inocentes culpados são fuzilados. Oh meu Deus, o que está acontecendo? A justiça neste mundo está morrendo. Encurralados estamos, no mato sem cachorro. O bem e o mal se afirmam como fogo. Algo incomum, a violência em suas ações, sem nenhuma consciência. Aposentados apanham, apesar da idade. Crianças apanham, apesar da idade. É o impacto, não sabemos em quem confiar. Quem é o bem, quem é o mal, a quem se aliar. Vacilou, ficou pequeno, pode acreditar. Paz, paz. Segue mal e ser petada, tada.